0 com 4 horas e 2 minutos de autonomia, alternando com o avião. Podia repetir o PV 170? Confere, 170. 963, aprovado táxi, parte Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 10895, ajustado em 13, não vou. Obrigado, eu passo em Pátio, Índia, lá no ponto de espera da 10, 10895, 1013, ligou no 963. frente, Rio 5963, mantenha para espera. Lateral, ponto espera, Rio 5963. Salvador, bom dia, 62, zona 1, Ocean Ice Cruz, 1400, Dael. Ocean, 62, 1-1, contato radar, seu Dael, tubo 360. Dael 360, autorizaria, lembra, senhor? Escuta pro Julieta, né, 2-1. Leda da presente, nota. Para o SAC, com 71 no aborto, 0300, autonomia, alterna, Salvador. Ok, inicialmente até 743, o azul 273, e agora está ocorrendo a contato, valeu? Já saiu do SAC 3, aguarda o distante do SAC 273. Rosário, gol, 963. 5973, alinhar e manter após o gol. Pós-gol, Dani Matheus, 5973. Paulo Salvador, bom dia, o azul, alta de play, Romeu. Eu não sei da autorização de revolta do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Estou com trânsito da companhia aí no pátio 3. Não foi deferido, autorizado, e minha posse na saída do pátio 3, o alta foi o meu. Quem acompanha o trânsito da companhia, já volta após, informará direto o pátio principal. O 2783 na escuta? Na escuta, 2783. O Rio contactou e falou que teria algum objeto na retaguarda do Absa. Você está mexendo alguma coisa diferente? Ok, do Absa? Isso. Beatriz, decoda aos 40, 1982. 1982, obrigado. 2-1-8-5, ajustado em 13, morreu. Índia até o ponto espera da 0-2-4-5, bom dia, 2-7-8-3. O senhor avistou atrás do Absa? Qual foi o Absa? Ah, sim, gente, obrigado. Poderia ser um direito a pedir, né? Eu não entendi, é porque a gente quando prefere não localizar não, obrigadão. Provisão já está levado para lá, né? Autorizado, decolagem na 0, vento variável 49-5933. Vento, decolagem, grátis, senhor. Oi, tomador, bom dia, 625, chinês, ponto espera, pronto. 625, olhar e manter na 0, após o Rio. Quem mantém com o Rio, 625. 93, após o ATR da Azul, a retaguarda está livre, já está aqui. Para táxi, voo no 093, apagou. Esse táxi está autorizado a descida, passarelo? Para 3 do peso, para 32229, o ajuste 1013. A 3000 com ajuste padrão, o passarinho do 2229. Estou no 649, via 11, desce para 2000 pés, ajuste 1013, reporte no localizador. A ponte desce para 2000, vai reportar no localizador, com 6943, no colo 241, no 198, boa. 198, boa, 73. Mantém ponto espera 273. 273. Voo 86. Está em funcionamento na remota 12 ou 21. 72. 25973, bom dia, contato radar, que da Pupa Subo 3, se tiveram. Pupa, felicidade de aqui, abre as 3. 02229, alteração 70 metros, esquerda para o 015, limite o localizador. Alteração esquerda 015, passarinho 2229, limitado pelo lógico. Azul 4201, chama centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 25, 4201, bom dia. Já autorizado, Brasil, já variável 2 nossos. 7 e 3 da Zona, mantém a presa gente. Zona 10, 2, 7, 4958, ideal de descer. Azul 4958, desça para o nível 050. 050, autorizado, azul 4958. Para o Tartiguno 093, tem 186, morte 3 horas e 5 ao pé na Campinas. 186, quer ver? Afirmo. 3, direita Índia, até a ponte perto da 10, lá com a torre 10285, ajustado no 13, bom voo. 3, direita Índia, ponte de espera, com a torre 18, 95, no 093, bom dia. Comandante, bom dia, chama 6225. Chama 6225, contrato radar, você é da Arbor, suba ao 380. Arbor 380, 6225. Chanel 6211, chame centro de Recife em 251, alterna 13325. 251, 3325, meio e a 219 no modo vazio. É aprovado o táxi parte linda até o posto espera do 10, lá com a torre 10895, antes da 2013. 1035, 2013, é 8 metros. Isso aí, bom dia, igual no 649. Igual no 649, bom dia. Ajuste 1013, continua aguardando o pistolismo. 1013 aguardando, 649. Estabilizado o passarinho 2229. Passarei 2229, desça para 2230, ajuste com 013, vira leste, chame torre 11895. 7-1-3 para 2000, conjunto padrão, torre 1295. Pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Está travado aí, pouso, vamos repassar. 37 ou 3 azul, decola os 4.000, 198, boa. 198, bom dia. Salvador, bom dia, passarei 2229, aproximação final da corona. Passarei 2229, bom dia, ajuste 1013, número 2, reporte externo, 3 de cabo. Passarei externo com 1013, 2229. Portal 01. Sim, pode seguir o voo ingressando no pátio principal, reponte por termo reboque. Com alta que seja o meu. Alta que seja o meu, reporte era 7. 04958, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. 2000 pés, ajuste padrão, reportará estabilizado. O azul 4958. Pronto, aproveite da próxima, estamos completamente prontos. Se não tivermos pronto, a gente poderia coordenar talvez uma, para adiantar um pouquinho? Eu não posso não. Acho que mais de 5 minutinhos deve estar chegando no sistema, já é pronto para você assim que tiver a situação. Tá ok, estamos na pessoa, obrigado. Nada. Sou 963, chame centro Recife em 1251, altera 133, decimal 25. 251, 3325, bom, normal 63. Zero. Retorno pista no 7, pula pela esquerda, não deixa eu subir a Momo. Fruti. Momo, Fruti, e após sair com o plano. 5556 transponder, controle 398. Autorizado na zero, vento variável 2 nós. 221, passaria 229. 5560, outra chamada. Thank you. 1-6570, me escuta? Chamou 1-6570? Ok, entrou a cópia? Afirmativo, Francisco. Recife 350, rota via para o 017, levando no zero com a esquerda, perfil da subida Pucajama, transmissão Caju, 5007 transponders, controle 698. Autorizando Recife 390, rota do plano, decola Pucajama, Aracaju, 5007, transponder 198, controle essa carga 6570. Confirmando o nível 350. Ah, 350, tá ok. Tá sacado no 6570. Chega quando o plano faz, puxa chamar. Obrigado. Prossiga, me escuta. Volta bolsa direito via pista, a porta alinhada 35. Azul 49-58-57, liberando agora, chamo o sol 211, bom dia. 211, obrigado, bom dia. 1865, ali decola na zero, vento variável, 2 nós. Ali decola na zero, boa noite. Solo, bom dia, o azul 4958, liberou. 4958, bem-vindo, táxi de Alfa, Kilo 43, o azul 4958. Alfa Kilo, 43, azul 4958, prazer, Ana. Obrigado. Ana. Liberou na escuta? O nome nosso é Liberou na escuta? Consideração. Estou com o azul ingressando aí no 43, já acabou de chegar, assim como ele finalizar esse fundamento, aí o senhor inicia e chama a taxa, pois. Certo, fala que está cargo 6570 para o curso de estacionamento. Está guardado ao próximo setor, estou com o federal já autorizado ainda, pode ser 3. Afirmativo, o federal está guardando, pode ser federal, ato 6570. Afirmativo, a gente coordena até início, o ato da 6570, mas a princípio é após o federal. Sim, está aguardando a autorização. Tinha 5, decola 59, 198, viu? 198, boa. 085, visual, confirme a rota linha da faixa Salvador, da localidade. 5, decola na árvore, né, pra passar meu. Bom dia, gol 1865, contato radar, sai da árvore, tubo 360. 360 na árvore, está presente, pode curvar a direita árvore? Direita, pro de árvore, 1865. Grato. Claro, papapau Oscar, da Unifão, para o senhor, na rua Bravo X-Ray, 085. Levando pista 7, com curva pela direita, ingresso ao via corredor Axé, restrito inicialmente a 1000 pés. Agora a liberação do controle para ascensão, até o 085. 5572 é o código transponder, controle opera em 119.8. Controle, seria possível dar presente nessa pro 85? Nem tive uma ameaça, daí deve ter um traço do sombrio no setor. Ok. 5572, o transponder, o Oscar deve informar. 5572. Relativo, qual o PV? 04, está no 45. E aí, chame a torre 1895 para acionar a tela da colagem, 2013, morreu. Tá, chama pai, acho que eu vou fora. Só Golf, decolado 01198, boa. Pronto, obrigado. Papa Golf, bom dia, contato Redax, seja o WhatsApp, tudo 090. Adeus, um abraço. Após o sideral, a sala está livre, chama o táxi. Após o sideral, 6570, deixa a sala. Azul 2783, fechando centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro Recife em 1288, alternando 260, 2783, bom dia. Voo no 093, fechando centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 1260, 093, bom dia. 0970, na escuta? Ah, sim. Ah, então, ok. Qual é que vai iniciar o táxi? Ah, sim. Ok. Para o táxi, 09970, 03 no PAD 3, 50, São Luís. Autorizado o táxi federal, 0970, em frente, Índia, até o ponto de espera com 0, ponto de espera com a torre 6895, registrado em 13, motor. Frente, Índia, ponto de espera com 0, 6895, Nova Norte, 3, zona 53, portão 62, e puxa 10 treinamento. Obrigado, chame táxi, 353. Alfa, sobre a minha pista, o plano está alinhado para o outro assédio. Muito bom dia, Liberal 9970, quanto espera da 1-0 pronto? Liberal 9970 autorizado, alinhado, decolar 1-0, vento variável 2-9. Alinha e decola da 1-0, 9970. Passa 1-8-0, já você? É guarda. Ok. Agora o centro de Recife em 128.8, alterna 126.0. Confirmando para o 25? Agora o centro em 128.8, alterna 126.0. 288.260, boa. Solo Salvador, Michael Faek. Michael Alfaef está aqui na gate número 11, parte 1. Solicito autorização para rebocar para gate número 10 do parte 1. Ok, quer sair do pontão 11 e portão 10 do parte 1, é isso? Positivo. Gente, autorizado, mas me escuta permanente, se aposto bem. Mike Alfaef. Aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, Lagoa Torre, FM 895, ajustado 2013. Poderia pedir a unidade novamente? Pátio Índia, ponto de espera da 10, Torre 295, está com 163 a bordo, 3 horas e 40, alternado 70. É, copiado, 393. 0, decola os 10, 198, boa. 198, boa. Via Índia, até o ponto de espera da 10, lá para 2, 295, 1013, quais dados? 295, 1013, 2 a bordo, 12:30, alterna na sala. Obrigado, seu bom voo, será o Watson, 6530. Depois de Momo, 9970. Thank you. comunicado às 12h19. 19h8, controle, Mike Charlie. Salvador, Bandido, 3153, Mike 0 da Delta. 3153, ali, mantendo agora. Ali, mantendo a Delta, 3153. Alfa, bom dia, contato radar, é da Momo, subiu 190. É da Momo, subindo 190, mais chegando. Então 3153, contato radar, Cuba, para nível 340, saída da El. 340, solicita da El da presença, 3153. Autorizado, está em 3153. Direto da El da 3153. Estou de Salvador, bom dia, voo 955, 185 para 160, informação, Golfo. Bom dia, voo 755, acendo a identificação de sozinha chegada a bombo para 2000 pés, que general no 013. Chegada a bombo, 11-19, 1-0-1-3, possibilidade de zona proa de Duna. Aguarde, o Romeu 755. Zero, dois, três, dois, oito, dezenove, oito, dois. Dezenove, oito, boa. Decimal, quatro, cinco, alterna. Um, dois, meia, oito, cinco. Doutor Salvador, bom dia. Para cargo 6570, cruza 2500 na Pucajam. 6570, contato radar, sai da Puca, subo 350. Puca 350, 6570. Salvador, bom dia, voo 0902, descendo para 1950, informação bom. Proletista voar direto e tal. Diego 1092, somente mantém a chegada e desça para o 3, 7 a bordo, alterna Salvador, com 6 horas e 30 minutos de autonomia. 2223, autorizado, Pátio Índia, até ponto espera 10, lá com a torre 1895, ajustado em 3, bom. Pátio Índia, ponto espera da 1-0, o Mano Lava aí, chamar 1895, 1003, ajustado, obrigado, bom, fim de semana. Valente. Cargo 6570, chamo de centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. Recife 12545, 1268, o ATSA cargo 6570, obrigado, bom dia. Bom dia, a secundária 125, 2185. 2585. 3153, chame centro Recife em 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251, 1335, de leva pra gente. Gente, aguarde. Aguardo. Com 092, Yamari, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte no localizador. Yamari 2000, 2013, reportará no localizador, 092. Autorização, Porto Seguro. Desculpa, não entendi. O voo no 649, na posição 5, informação voo. Autorização, Porto Seguro. Voo seguro, só um minuto, prepara a subida da El. Da El, IDEV. O no 649. Da El, 755, perceptou o curso localizador. Você tem sempre liderança, chame torre 11895. 895, onde eu vou no 755? Salvador, bom dia. Plano 755, estabilizado, NMS 2012 Sierra. Estamos autorizados na 0, ventilação interna 29 e a porta está checada, 755. Filho de posição no 0, só estetinho para o trem, 1755. Sobre 2223, direto elétrico. Direto elétrico para o 2226, obrigado. Pátio Índia, até ponto de espera 10, ponto de espera com a torre 5285, registrado 1013, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1285, 1013, 1709, obrigado, bom dia. Mike Kelly Alpha,